Los Angeles, novembro 2019. Olá, tranqueiras! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Almeida, num momento muito feliz aqui pra mim. Hoje conosco está o Pensador Louco, usando sobretudo transparente, sem nada por baixo. É, na verdade, é apenas minha roupa de trabalho diária. E ele, que tem sonhos recorrentes com ovelhas elétricas e unicórnios, Matheus Mantuan. Olá a todos de novo. Eu juro que eu pensei em fazer reescrever o discurso do Roy Batty, mas ficou muito agressivo, muito escroto e não consegui rimar direitinho. Então, é isso. A gente faz o que pode. Maravilhoso, cara. Vamos falar então sobre Blade Runner aí, grande clássico da ficção científica dos anos 80, do Ridley Scott, que de lá pra cá foi só ladeira abaixo, tá? Já vou começar jogando essa bomba no colo de vocês aí. O último bom filme do Ridley Scott foi esse. Vamos começar falando dele, então? Vamos começar falando do diretor, Sr. Ridley Scott, que lançou 46 versões diferentes pra esse mesmo filme aqui. Matheus, o que você acha dele? Cara, eu compactuo bem com sua opinião sobre. Eu não sei se esse foi o último filme, porque eu não sei se está localizado antes ou depois de Alien. Alien foi antes, né? É, então fica realmente difícil de definir. Não, Falcão Negro em Perigo é um bom filme. É um bom filme, de fato. Ah, não, ele fez filmes bons ainda depois. É que tem, sei lá, 20 anos assim que a capacidade criativa foi pro vaso junto com as pregas dele, mas ele fez bons filmes na carreira. Ridley Scott aí tem um caso em que é recorrente com um filme dele, recorrente, aconteceu duas vezes, de eu querer fazer a minha edição do filme dele. Que aconteceu com Blade Runner e aconteceu com O Perdido em Marte também. Olha. Que eu queria reeditar pro filme ficar bom, porque eu acho que tem um bom filme lá embaixo que ele fez, com as cenas gravadas, mas dava pra fazer algo bem melhor do que foi feito. É que nessa época, assim, do Blade Runner, eu acredito, o Ridley Scott, ele tava vindo de... Ele era um diretor de videoclipes e comerciais de TV, e ele tava vindo de uma onda criativa muito grande, né? Ele tinha feito Alien, ele tinha feito Duelistas, pra quem não viu, um filme foda pra cacete, que acho que foi o primeiro grande sucesso dele. Filme com o Harvey Keitel, novinho, pô, vale demais a pena. E ali ele ainda tava, assim, com toda aquela força criativa dele, e de uns anos pra cá, só o que sobrou foi a ignorância e a bronca, assim, só o que sobrou foi isso, assim, o cara tá velho. Eu não duvido nada, ele morreu, mas se o Kubrick tivesse vivo ainda, era capaz de ele cometer algumas coisas assim também. Cara, pensando aqui, eu dei uma googlada no IMDb, só pra me lembrar, fazer o contexto. Cara, eu acho que ele teve uma retomada no fim dos 90 e no comecinho dos 2000 ali, uma retomada que não durou muito, mas G.I. Jane é um bom filme, acho que ficou meio perdido no rolê, não sei se vocês viram G.I. Jane, okay. Mas legal. Primeiro Gladiador é um filme legal também. Bom, não acho tão bom quanto falam, tá? Mas eu acho que é um filme legal de ver. Tem o Falcão Negro que eu comentei, né? Que é bom. O Hannibal, eu acho que ele é meio controverso, porque o Hannibal é o terceiro filme. Eu gosto do Hannibal. Esse é o ponto. Só que eu fico em dúvida. Eu gosto do Hannibal ou eu gosto de ver o Ray Liotta com a cabeça aberta? Eu não sei. Eu fico em dúvida de... É isso. Cara, Hannibal é um raro caso daqueles filmes, eu não lembro quantos anos vocês tinham quando Hannibal saiu, mas foi um dos raros filmes, assim, de revisionismo crítico, assim. Quando ele saiu, a crítica amou a porra do filme. E aí foi passando uns anos, parece que mudou a geração, os caras falaram, não, isso aí é uma merda, cara. O que vocês estavam pensando? Parece o editorial da Rolling Stone, sabe? Fazendo cotação de disco. Foi mais ou menos isso, assim. Mas eu gosto do filme, não acho errado, não. Uhum, acho bem válido. Diferente do prequel que fizeram depois, o Hannibal Origem, que aquele horrível. Sim é doído. Aquele horrível. É doído de ver. Isso é horroroso mesmo, cara. Mas eu acho bom, acho que fecha bem a trilogia ali. Funciona. Agora, se pegar o que é ruim do Ridley Scott, cara, Deuses do Egito. Deuses do Egito não é dele, tá, cara? Não. Acho que ele só produziu isso aí. É, Deuses do Egito é do mesmo diretor de Cidade das Sombras, O Corvo, é do Alex Proyas. Ah, é um outro filme semelhante que refaz o Príncipe do Egito de outro jeito. Daí eu estou confundindo o nome, provavelmente, então. É um filme com Christian Bale que eu tô falando. Putz, mas esse eu não vi, não. É. Príncipe do Egito, você diz o filme de Moisés? Lá, a animação? Ou a Bíblia. Também tem essa versão um pouco anterior. Mas sim, esses filmes que se passam no Egito antigo, com a treta entre os hebreus e tudo mais, mas eu não vou lembrar realmente o nome do filme. Alguém vai lembrar aí, perfeito. Mas são filmes muito ruins no geral aqui. Eu não sei se vocês assistiram, mas nessa meiuca toda, pra quem gosta de cinema light, cinema só light, assim, eu acho que ele e o Russell Crowe, eles estavam devendo um filme pra um estúdio, eles fizeram um filme chamado Um Bom Ano, em que é um filme super light, que é o Russell Crowe herdando, sem qualquer condições de tocar pra frente, mas herdando uma vinícola, acho que do pai dele ou do avô, e tentando produzir vinho, assim, que é um filme ultra light, você não imagina que é do Ridley Scott, e muito menos com o Russell Crowe. Nossa, é, mas é um bom filme também. Passei batido nessa. Você falou com o Russell Crowe, eu lembrei do American Gangster, que esse é muito bom. Bom, Denzel Washington, Russell Crowe faz o policial, né? Sim. Esse filme é bom também, ficou lá perdido no meio do caminho, mas... Pois é, ele teve um lapso de qualidade aí, no fim dos 90, começo dos 2000. Não sei o que aconteceu, parou de usar droga, não sei qual rolê. Ele fez aquele filme que foi acusado de ser racista, como é que era o nome? Era Chuva Negra? O filme dele no Japão, qual era? Não era Chuva Negra? É que esse nome é meio estranho, deve ser. Tem tanta coisa negra, tem sangue negro, tem morte negra, calma aí. Sangue Negro é o filme do explorador de petróleo lá com o... Daniel Day-Lewis. Falcão Negro em Perigo, não é? Não é um filme de Yakuza que ele fez. Bom, fuck it. Ah, ele tem Thelma e Louise. Thelma e Louise é um filme legal também. É legal. Mas esse é dos mais antigos, né? É, nos momentos. A lenda dele. A lenda veio antes de Blade Runner. É aquela cena da qual nós supostamente falaremos ao falar de Blade Runner do unicórnio, foi uma sobra de filme da lenda, que o unicórnio pertence à lenda. Cara, Blade Runner é de 82, a lenda é de 85. Ele provavelmente deve ter feito os dois ao mesmo tempo, então. É possível. Assim. Porque ele fala especificamente que ele gastou um puta tempo filmando aquela merda daquele cavalo chifrudo e que ele queria usar. Pô, um dos melhores diabos do cinema, cara, Tim Curry. Uhum, com certeza. Tim Curry, que era um ator foda, né, cara? Maluco da maquiagem, hein? É tudo que o bonitinho lá sonhava em ser, o Tim Curry é. Qual bonitinho? O filho do Tim Burton, Johnny Depp. O Johnny Depp, com certeza. O sonho dele é ser o Tim Curry, sem dúvida nenhuma. Mas é que a diferença é que o Tim Curry fica bom em qualquer papel, né? E o Johnny Depp, ele só sabe se destacar um pouquinho interpretando esquisitices, né? É que o Tim Curry, sim. Se você pegar esquisitices, também é muito o rolê dele, né? Só que ele é um ator antes disso, esse é o ponto. O que eu digo é assim, se você pegar Clue, Detetive, você já viu esse filme? Sim. Você pega Clue, se você pega Esqueceram de Mim 2, que ele faz, acho que o manager do hotel, ele fazendo um papel de alguém normal, assim, ele ainda consegue brilhar e roubar toda a cena. Sim. Todo Mundo em Pânico 2, meu irmão. Ele rouba os irmãos Wayans. É difícil. No filme deles, principalmente. Porra. Mas é isso, cara. Ridley Scott, então, dirigiu Blade Runner, assim, é um filme que foi pouco compreendido na época, a gente pode dizer. Baixíssimo sucesso comercial, né? É um filme que é considerado aí um filme cult aí, mas depois de muito tempo, teve esses problemas de produção que os produtores não gostaram. Interferência do estúdio. Caralho, o estúdio também não gostou, né? Mas e aí, cara, dá pra considerar aí o clássico do que a gente chama de cyberpunk? Vocês acham que é o grande proeminente do gênero? Eu acho que ele inspirou o cyberpunk, assim. Se a gente for ver, eu considero, sou eu, assim, controversamente falando, assim, eu considero muito mais um filme noir existencialista do que focado... Quando a gente fala em cinema cyberpunk, a gente tá pensando na prática cyberpunk, sabe? Implantes e netrunning, invasão de corporações e tal. Eu não acho que tenha nenhum desses elementos em Blade Runner, mas eu acho que ele inspirou. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um Ghost in the Shell existindo sem Blade Runner antes. Com certeza não. E tem um ponto que corrobora muito bem, que assim, entre os estudiosos, a considerada primeira obra de cyberpunk é Neuromancer. E Neuromancer foi inspirado em Blade Runner também, entre outras coisas. Então ele realmente bate com um precursor, mas que talvez não... Hoje a gente coloca na caixinha, mas antes não dava pra saber de fato, né? Não tinha ainda o termo, por assim dizer. Mas assim, de maneira geral, eu só queria dizer que Blade Runner, pra mim, um dos maiores méritos do filme em si é que ele é um dos poucos seletos filmes melhores que o livro do qual ele foi adaptado. Sim com ressalvas, mas sim. Eu digo ressalva pelo seguinte motivo. Ele é melhor, mas ele tá em uma trilha diferente. Sim. É tão diferente que, tipo, eu acho injusto a comparação. Mas se você ignorar a questão de que praticamente outra história e tal, é baseado por cima em alguns conceitos, dá pra falar que ele não é melhor, como ele também é mais influente. Levou mais pessoas a conhecerem o termo. Tipo, as pessoas leram o livro por causa do filme. E é do Philip K. Dick, que é um puto escritor. Eu acho que, assim, o filme elevou o livro, sim. Tanto que, assim, o Philip K. Dick, ele meio que participou ali da produção, né? Ele não chegou a assistir o filme em si, mas ele e o Ridley Scott conversavam muito na época. Pelo que eu sei, o Philip K. Dick já tava todo fodido. Ele foi levado pra ver um preview de algum daqueles tracking shots por dentro da cidade, passando por aquela mulher, aquela gueixa comendo chocolate, etc e tal. E disse que ele chorou, dizendo que a visão dele de como o mundo seria estava realizada. Mas até onde eu sei, foi o máximo que ele viu da produção. Mas eu falo que ele melhorou o filme porque destoa demais. O conto, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, ele é um conto totalmente estéril. Ele é frio do início ao fim. Tanto que se fosse uma adaptação ipsis literis do conto, nós teríamos visto uma cena de pelo menos 15 a 20 minutos do Harrison Ford com a senhora Harrison Ford no filme brincando de fazer dial, de discar o humor do dia para não discutirem a relação e não partirem para um divórcio. Ou seja, ele é um filme estéril de emoções, enquanto que Blade Runner, por si só, ele é um filme totalmente baseado em emoções. Com certeza. Principalmente do ponto de vista do Deckard. Sim. Eu acho complicada essa análise porque muitas vezes eu acho que as análises do filme Blade Runner, elas vão para um caminho meio errado. A parte que eu acho que ele não adaptou tanto foi justamente a parte dos replicantes, que realmente ele pega os mesmos conceitos. As emoções que tem no livro são todos focados nos replicantes em si, tentando descobrir alguma coisa. E pra mim, no livro, isso é inclusive um jeito de você fazer um contraponto, que isso é minimamente explorado no filme, e tudo bem, não é um problema, tá, porque é uma adaptação, mas comparar, você tem que lembrar que você tá comparando do ponto de vista do Deckard, que tudo bem, é o plano principal, mas tem outros pontos ali em segundo, terceiro plano que já são páreo, no fim das contas. Okay, eu não quero defender muito o livro também, não é isso, mas é mais pra deixar claro que leia um livro ainda, vale a pena. É um livro bom. Não é que o livro é ruim e o filme ficou bom. O livro é bom e o filme é uma das maiores ficções científicas do cinema. Tipo, não é pra comparar também desse jeito, né? É uma comparação injusta. O Philip K. Dick, cara, eu já li alguns livros dele. Ele é um cara muito reflexivo. Ele usa ficção pra colocar no papel ali algumas reflexões que ele faz e ele meio que transpõe isso em diálogos e em cenas absurdas, né? Isso que o Pensador comentou aí, da questão dele e da esposa dele ficarem discutindo qual seria a emoção, né? Só pra contextualizar, eles têm lá um modulador de emoções em casa, que funcionaria como se fosse um rádio relógio do lado da cama, que eles selecionariam que tipo de emoção eles estavam sentindo. Então, assim, ele quer estar triste, eles iam lá e colocavam tristeza, feliz, eles colocavam alegria. Isso gerava algumas discussões entre eles, assim, no decorrer do livro, que eu acho que é um negócio que se fosse transportado pro filme ia ficar chato pra caralho, né? Não ia fazer muito sentido. Então, como o Matheus disse, eles meio que jogaram essas questões das emoções nos replicantes, que são mais humanos do que os humanos do livro, do filme, tem que concordar com isso, e ficou bem feito, assim, não é uma adaptação fiel, mas acho que os pontos principais que deveriam estar ali no livro, no filme, saídos do filme, foram bem feitos. Concordo com os dois, assim, eu acho que um ponto importante do livro, o quanto mostrar o quão artificial o mundo inteiro está, você precisa ter um animal artificial em casa para se sentir mais humano. Mas os humanos do filme, o Deckard e a esposa, entre eles, eles são profundamente artificiais ao ponto de eles precisarem de uma máquina para decidir como estará o humor deles naquele dia. Sim, e é tudo tão supérfluo que a preocupação é, beleza, ele tá chateado com a esposa, que tá um negócio meio frígido entre os dois, mas a primeira vez em que no livro, né, eu tô falando, você vê o Deckard, ou você lê o Deckard, estando tenso ou preocupado com alguma coisa, é nele ter dinheiro pra comprar um bicho específico pra ele ter. Era uma ovelha, não era? Eu acho que era uma ovelha, não tenho certeza. Era uma ovelha, né? Ele tinha uma ovelha que era muito artificial, ele queria uma mais realista. Mais realista, exatamente. A preocupação grande que ele tem é esse. A mulher dele que não consegue gozar 3 semanas, não, né? Foda-se, mas esse rolê da ovelha é o que deixa ele, tipo, não, tem que conseguir dinheiro, trabalhar mais pra fazer isso aqui. É complicado. Cara, Cara, vamos falar do elenco então? Vamos falar, cara, pra mim o melhor ator do filme se chama Edward James Olmos. Tá foda como aquele detetive. Garth. Que fica falando, sei lá que porra que ele fala, se é Esperanto, não sei que idioma que ele tá falando. É a mistura de chinês, é o que o, será um newspeak, qualquer, um novo língua, qualquer deles. Sim. É, sim. Algo do tipo, né? E fica fazendo os origami, que é uma questão que o Matheus não vai querer abordar no podcast, mas ele vai acabar abordando em algum momento. Com certeza, vamos abordar. Mas eu acho muito bom. Vamos falar mais do elenco aí. Puxa um ator aí, ô pensador. Ah, nossa, meu crush eterno da adolescente, Shan Yang, cara. Nossa! Shan Yang, ela nesse filme, ela não apenas eu considero que ela tá perfeita, ela tá quase plástica. Ela é, do início, ela transcende de uma sex doll pra um ser humano real ao longo do filme de maneira linda. Ela é, o movimento que ela faz, assim, ela era uma atriz profundamente iniciante, não era o primeiro papel dela, mas talvez o primeiro grande papel dela, e ela inicialmente, ela realmente é uma bonequinha de luxo, e acho ela maravilhosa. Daryl Hannah também, cara, tá todo mundo bem nesse. Cara, Emmett Walsh, que ainda tá vivo, que é um puta ator, Você tá falando do delegado, do Bryant, né? Do Bryant, isso. Perfeito. É um cara foda pra cacete, vocês querem procurar, assim, o mais estranho e mais maravilhoso assassino que vocês vão ver no cinema, assistam o primeiro filme dos irmãos Coen, O Gosto de Sangue, em que ele faz um assassino muito louco e só ele já ganha o filme fácil. O Rafa falou que o melhor, o Edward James Olmos, gosto muito dele, até porque eu sou fãzaste de Battlestar Galáctica, então, beleza, tem uma feição foda ali, e eu acho que ele divide o papel de melhor ator do filme com o Roy Batty, que eu esqueci o nome do filho da puta agora. Rutger Hauer, caralho, passei o dia inteiro lembrando dele aqui. Não, inclusive, um comentário que eu deveria ter feito, vou fazer agora. O bom de ver filmes dos anos 80 é que você pode sonhar ter o corpo de um ator de Hollywood. Porque o Rutger Hauer é considerado, não, aquele cara gigante, foda e tal. E aí você olha e fala, tá, é plausível. Okay. Se eu comer um pão menos por dia, dá pra chegar ali. Excelente, cara. E, cara, acho que ele é holandês, se não me engano. E esse ator, ele é alguma parada de gente branca albina. Cara, esse filme, ele tá foda. Vale falar que boa parte das falas dele, ele que criou, não tava no roteiro. Inclusive, a grande fala no final, que é o discurso, ele que criou também. A expressão física no filme é fodida. E se você quiser falar do ator, tem dois filmes dele que eu acho que são necessários de assistir. Primeiro, alguns vão discordar de mim, mas é maravilhoso, que é Fúria Cega. Porra, Fúria Cega, maravilhoso. Já feito. É um proto-demolidor do caralho, cara. Tipo, aquilo é muito bom. A bengalinha é maravilhoso. E esse sim, um filme que, porra, isso tá no ápice. A morte pede carona. Caralho, sim. Fazer terror... Não é terror, é tensão. Fazer tensão num filme... Cara, você, jovem diretor, quer aprender a fazer tensão num filme? A morte pede carona. É muito tenso o tempo todo. Ele faz assassino. O roteirista se inspirou na música do The Doors, cara. Riders on the Storm. There's a Killer on the Road, pra escrever o roteiro inteiro a partir daquilo, cara. Filmaço da porra. Filmaço. Cara, eu já vi um filme com esse nome, mas ele não era com o Rutger Hauer. Tem remake. Tem remake. É meio bostinho. O original é com o Rutger Hauer, é com o C. Thomas Howell, que durante muito tempo eu achei que seria o perfeito Peter Parker, mas ficou eventualmente muito velho pro papel. E com a... Oh, meu Deus. A menina que morre lá sendo puxada. A menina que morre. Carro. Não é a Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh, isso mesmo. Tá, é isso. Bom, destaque que eu dou no filme tem que ser falado desse cara, com certeza. Tem o James Hong, o Lopan, cara, que é o fazedor de olhos. O cara é uma lenda do cinema chinês. Tá vivo. Caralho? Sério? Tá vivo. Ele fez o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo agora, mais recente. Verdade, tá verdade. 95. É culpa desse filho da puta. É por causa dele que o Silvio Santos não morreu ainda. Mas é o Lopan, pode crer, cara. Verdade. E quero destacar uma outra atriz que o pensador citou, mas acho que vale um destaque grande, que é a Daryl Hannah. Beleza, a Daryl Hannah. Ela pode não ser... Ela pode não estar entre as melhores atrizes do mundo, mas esse papel icônico da Pris, primeiro, cara, a quantidade de sex shop que ganhou dinheiro depois disso não tá no gibi. Se esse filme é noir, a femme fatale do filme é ela. A grande fatale do filme é ela. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Não tem Rachel, não tem a Zora, que eu adoro a Zora também, legal, mas... Zora, maravilhosa. A Pris é maravilhosa. E na frente a gente vai falar de uma cena específica em que tem tanta subleitura dela fingindo ser uma boneca, mas vamos chegar no filme ainda, que destaca a Daryl Hannah, que esse filme vale a carreira dela já, tranquilo. Sim. Nem tem que falar de Kill Bill, que eu também gosto, mas não precisa falar de Kill Bill. Esse filme já vale a carreira dela, fácil. Até porque Kill Bill é o terceiro melhor filme que ela já fez, aí perdendo pra Blade Runner e Splash, né? Como seria minha vida com o Hanks. Pô, você falou na Joanna Cassidy também, grande, grande atriz, fez trocentos mil filmes, ela é o interesse romântico de Uma Cilada para Roger Rabbit, ela fez pencas de coisas assim, é grande atriz, o papel dela é sensacional, e a única coisa que me deixa triste é que a cena de dança dela da cobra, que a cobra era dela, era a cobra de estimação dela, e ela fez a dança, suposta dança lá do Teff Lewis no palco com a cobra, e eles cortaram isso e nunca foi recuperado. Assim. Vacilo. É isso que eu ia falar, não tem essa cena, não tem, simplesmente ela sobe no palco e corta, cara, que absurdo. Quando chega, o Decker já tá indo pro camarim falar com ela. Sacanagem. É, acho que só faltou o Harrison Ford pra citar, né? Ah, não mas meio que todo mundo sabe que é o Harrison Ford, né? Vamos falar. Harrison Ford é cenário no filme. É, basicamente. Por mais que eu realmente considere ele um cara muito profissional, isso eu admito, cara. Harrison Ford é um cara profissional. Ele pega o papel e faz, e acabou o filme, e é isso, acabou. Ele é esforçado dentro das limitações dele como ator. E aí não aceita nada muito complicado, né? Eu acho que ele ainda consegue passear bem nas atuações ali, porque você pensa que nessa época ele tava fazendo Indiana Jones e Han Solo ao mesmo tempo, o Deckard tá muito descolado dos dois, né? Então tá ali, cara. Ele tem uma carranca inigualável, poucos atores conseguem meter uma carranca igual ele mete nesse filme aqui, e é do começo ao fim, tem um sorriso. Carranca sem ruga é difícil, porque ele tava sem ruga nessa época. Verdade. Então, vamos falar um pouco então da trilha, cara. É uma coisa que, das outras vezes que eu assisti esse filme, que eu não tinha reparado, e dessa última vez, pra gravar o podcast, eu assisti o filme. Cara, é um jazz, anos 50, só que no lugar do saxofone ele meteu um sintetizador, né? Uma coisa que ficou patente ali pra mim. Aquele... Só que aquele som valvulado, desgraçado, né? Então, bate muito naquilo que o Pensador falou sobre ser um filme noir mesmo, só que com muita tecnologia ali, né? Eu acho que tem duas que pegam, até uma continua a outra, que essa que você falou do pé, né, que era pra ser um sax muito safadinho e fica legal, e a adiação que ele usa, que é aquela que toca no fim do filme, a última cena. É a música do fechamento, isso. O fechamento, que é praticamente uma continuação, só que menos jazz, mas tipo, segue ali no rolê e encaixa perfeito ali no filme, e ela toda quebrada assim ao longo do rolê. Vangelis, ele faz algumas coisas que até então eram meio que impensáveis. Uma das trilhas favoritas do filme pra mim é uma dos temas, chama Memories of Green. Basicamente é a cena em que a Rachel é confrontada com a artificialidade das memórias dela, das lembranças dela, assim. É a música que toca nessa cena. Se você ouve essa trilha, você vê que ela é só um piano com sons eletrônicos de dispositivos tocando e fazendo o contraponto ao piano, assim. É um troço que não existia nessa época, assim. Foi bem vanguardista, eu diria. Ele muda muito de filme pro outro. Se você pegar Carruagem de Fogo, que é o principal outra, né, música que ele tem, né, no cinema, cara, é completamente diferente o rolê. Não segue, não é que nem pegar, sei lá, quem faz a trilha do Batman? Não, do John Williams, que seja. John Williams, ok. Cara, é legal, todo mundo adora, mas... É aquele mesmo padrão sempre. Você sabe o que você vai ver. Você vai ouvir. É maravilhoso? Não tô falando que é um problema ser igual. Mas é um diferencial grande do Vangelis. Tipo, ele sempre fazer um bagulho diferente, constante ali. Sim. E tem rolê de produção que eu já vi que ele queria ver o filme pra fazer a música, sabe? Então ele recebia as imagens pra poder compor o que ia caber ali. Muito foda. Pô, isso faz muito sentido, principalmente na morte da Zora, que a trilha sobe lá no talo, né? Que esse saxofone bem melancólico, que é uma cena meio brutal, né, cara? Porque ele dá um tiro e a gente pensa, pô, matou, né? Só que não, ele vai dar mais uns quatro depois, né? Ele, tipo, todas as porradão mesmo. São muito agressivas. São. Outro ponto que eu não lembrava, o ponto que meio que passou batido as outras vezes, mas caralho, é show de bala caindo e a trilha sonora comendo no fundo e o Harrison Ford com cara de triste, né? Essa cena e a cena da Pris, cara, aquilo ali é coisa de... Isso deve passar em curso de PM carioca, assim. Aqui, ó, vocês têm que atirar desse jeito. O pobre tá correndo, você mira assim. Acertou uma vez, atira mais três, só pra ter certeza. Tem base, é o carioca falando, né? Eu sei que você é angolano, mas, né, ah, beleza, a criação foi no Rio. Eu acabei virando carioca por osmose, é verdade. Exato. tem lugar de fala. Mas é, bom, é, a cena lá de Lágrimas na Chuva, acho que é a trilha mais clássica do filme, a gente pode dizer. Que inclusive, bom, não vamos falar de 2049, né? Mas não teve no filme, inclusive. Sacanagem. Teve sim, no 2049. Nos créditos. Não, pera. Quando o Jay tá morrendo na neve, eles colocam a mesma trilha no fundo. Não, cara, não toca. Não, é a mesma trilha, mas eu acredito que no 2049, vamos tirar o elefante da sala, assim. 2049, basicamente, é o Villeneuve emulando o Ridley Scott, emulando uma continuação. Pode ser. A trilha, ele pediu pro compositor fazer... O cara falou, faz negócio parecido. É, faz igual, só que diferente. Que nem você na escola, quando... Sobre o que é o trabalho, ó, pega aqui o meu e copia, mas faz diferente. Basicamente é isso. Cara, é que eu só vi esse filme uma vez, né? Até porque eu não gostei, então não fui insistindo, mas na minha cabeça era a mesma música. Então, não é. Beleza. Eu vou acreditar, porque, né, vocês gostaram, deve ter, né, admirado mais, visto mais de uma vez, talvez. Então, beleza, mas que loucura. Eu venho fazendo com a... O Matheus conhece minhas filhas. A minha filha mais nova, Lili, está com 14 anos agora. Eu tô meio que cortando os laços da geração da Alpha Generation, Z Generation, sei lá que merda de geração ela é. Dessa geração TikTok, tudo é muito. E eu tô infiltrando clássicos nela, assim. Então, assim, final de semana a gente faz uma sessão de cinema e eu só mostro classicaço, assim. Pra ver até como é que ela reage e mostrar como é que o cinema funciona. Cara, quando eu mostrei Blade Runner, foi um choque pra ela. Ela passou metade do filme chorando. Ela começou comprando a coisa que muita gente, principalmente gente que não tem capacidade cognitiva, eu vou falar mais disso depois, mas é um assunto que me irrita muito quanto a gente que assiste Blade Runner, mas eu volto a falar disso depois. Ela começou do jeito que o filme enganosamente vende, dizendo que o Harrison Ford é o bonzinho, ele tá matando os Andrades malvados e tal, e ela pegou muito rápido a empatia deles. Bom. E mudou de lado, assim, viu do que o filme se tratava, assim, muito rápido. Um troço que me deixou muito orgulhoso, cara. Ela nem dormiu na masmorra aquela noite. Legal, cara, legal mesmo. Porque, de fato, a massa, assim, sem querer usar o termo, pega esse filme como se fosse o herói matando os vilões, né? E, porra, claramente não é esse o rolê que tá sendo mostrado. É uma coisa que me preocupa muito na capacidade de interpretação das pessoas. Muita gente tende a seguir o metro Pazuello, né? Não tem que interpretar texto, não tem que interpretar nada. É uma coisa que me irrita muito. Volta e meia, de vez em quando, assim, eu abro o YouTube pra ver react de gente assistindo filmes, assim, como eu sou velho, eu vivo sozinho e tal, eu às vezes quero reassistir e é o mais próximo que eu tenho de assistir filme em galera é fazendo isso, vocês entendem? É uma emulação da vida social que eu não tenho. E é incrível a quantidade de gente vendo Blade Runner, assim, que vai até o final achando que é isso, assim, o filme foi vendido desse jeito, o Harrison Ford é o herói, ele tá, e o pessoal não entende, não gosta do filme assim, fica dizendo, peraí, por que que eu tô triste? Por que que tá acontecendo isso? Que merda é essa? O que está acontecendo, entendeu? É uma coisa terrível. Eu vi uma... E não vou nem falar só de estadunidense, porque estadunidense é alvo fácil. Eu vi uma mulher belga assistindo Um Estranho no Ninho, do Jack Nicholson, pra mim é um dos filmes mais tristes da história da humanidade. Muito. E como no início ele tem aquele tonzinho de comédia, do Jack Nicholson se passando por loucaço, fingindo ser um louco pra estar ali e tudo mais, ela foi levando aquilo até o final, ela não entendeu que o filme era tipo uma porrada na cara de abuso humano. É uma coisa horrível, cara, isso é uma doença social, maluco. Esse aí é bem interessante porque o vilão do filme é uma enfermeira, né, cara, uma enfermeira bonita. Uma das piores vilãs, assim, em termos de maldade que eu já vi no cinema na minha vida. E é muito difícil pra gente aceitar que o Jack Nicholson é vítima porque ele tem a cara de psicopata doidão, né? Então, realmente. No início do século XXI, a corporação Tyrell levou a evolução do robô até a fase Nexus, seres virtualmente idênticos aos humanos, conhecidos como replicantes. Os replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade e pelo menos iguais em inteligência aos engenheiros genéticos que os criaram. Replicantes eram usados nas colônias interplanetárias como escravos para exploração e povoamento de outros planetas. Depois do motim sangrento de combatentes Nexus 6, numa colônia interplanetária, os replicantes foram declarados ilegais na Terra, sob pena de morte. Esquadrões especiais de polícia Unidades de caçadores de androides tinham ordens de atirar para matar qualquer replicante transgressor. Isso não se chamava execução, chamava-se recolhimento. Falando de Vangelis, então, né, cara? Pô, tira essa hora. Podemos começar o filme. Obrigado por interromper aí a linha de raciocínio. eu achei que ia complementar a sua fala. 10 anos já gravando, achei que a gente tinha essa liberdade, foi mal. Querem que eu saia e deixe vocês aí? Depois a gente abre a câmera e resolve. Cara, mas vamos entrar no filme então, né? Só que eu acho que não vale a pena a gente fazer cena a cena. Vamos continuar com bate-papo, né? Vamos continuar seguindo. A sinopse, seguindo. Pra quem? Supondo que exista alguém que não tenha assistido Blade Runner, puxa a sinopse aí, de repente. Vamos. Eu vou até pegar uma sinopse escrita aqui. Que ela meio que endossa essa questão dele ser o herói, né? Vamos lá. No século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. Daí você pensa, porra, realmente aí a gente tem uns vilões soltos aqui, Harrison Ford vai salvar o dia. Ele é meio que passado assim, né? Talvez até o filme não tenha feito tanto sucesso por causa disso, o pessoal esperava uma coisa e recebeu outra, foi uma pegadinha do malandro. Anos 80, né? Good Cop, Bad Cop, é. Tá tudo ali. Né? Pois é, era muito comum não entenderem os filmes, né? O próprio Robocop tá aí pra provar esse rolê. No mesmo contexto de cop que você comentou. Tem um ponto que me pega muito agora, né? Especificamente. Antes eu não tinha parado pra pensar nesse ponto, mas você falou da sinopse escrita. Agora, vamos dizer, a abertura do filme, e eu tô com uma fixação em falar de primeira cena, aparentemente, nesse podcast que a gente tem gravado, mas o letreiro do começo, ele explica o que aconteceu. Tipo, a empresa criou os replicantes, que é biologicamente um ser humano, usado como escravo, ele coloca ali e tudo mais. E aí o que acontece é que alguns deles passaram a tomar consciência, eles foram proibidos na Terra, e foi criada uma divisão de polícia para poder remover as pessoas da Terra. E ele fala, e a missão depois de identificar é executar, só que o termo execução não é usado, o termo é retirado. E olha que interessante, uma empresa privada cria um problema e a solução tem que ser do Estado. Eles não provêm a porra da solução. Cara, é bom você tocar nesse assunto aí, porque esse filme aí, vou ter que falar de política aqui, hein? Cara, esse filme, eu acho que é a exacerbação do que hoje a gente chama aí de neoliberalismo, alguns chamam de capitalismo tardio, não sei qual que é o melhor termo pra isso, mas é a questão de tudo ser privado e a gente ter um estado mínimo, né, cara? Porque a polícia em si, ela aparenta ser um negócio meio corporativo. Vocês tiveram essa sensação de que não é um negócio extremamente natal? Eu não duvidaria nada se a polícia não fosse um órgão privado também. Possivelmente, a gente não tem nenhuma menção no filme a governo, a gestores, etc e tal. Eu não duvidaria nada que a polícia fosse uma iniciativa privada também. E o Deckard é um peijotão, né, cara? Ele, tipo... ele tá fazendo um frila ali de matar a replicante, cara. Sim. Exatamente. É um consultor. Sim, exatamente. Acho que dá pra comentar um pouco um negócio que eu acho que tem até uma discussão grande, que é o teste de VoIP-Kampf. Isso, né? É maravilhoso. Obviamente, o teste de VoIP-Kampf, ele é uma adaptação do que seria o teste de Turing, né? Da questão de computação e tudo mais, que a gente estuda largamente, faculdade, por aí, quando se fala de computação, principalmente. Inteligência artificial, que agora é o termo da moda, né? Em que consiste em fazer uma série de perguntas e analisar como a pessoa reage àquilo, trazendo questões onde a memória da pessoa vai ser colocada em jogo para verificar se as memórias são falsas ou não, isso não em detalhe, né? Mas tipo, usa de base, e com isso concluir se é ou não um replicante, porque biologicamente eles são idênticos, né? Não teria como identificar o fato. E a primeira cena do filme é justamente um teste de VoIP-Kampf com o Leon, que é um dos replicantes que fugiram, que dá errado. Antes de identificar, ou assim que identifica, né, ele acaba matando o Blade Runner específico, e por isso que chamam o Harrison Ford como consequência. Fazendo links com o capitalismo que foi mencionado, eu acredito que o grande mérito do teste VoIP-Kampf, e é claramente baseado no teste Turing, é que, tal como na sociedade hoje em dia, é largado no mundo, assim, é que no mundo ele nasce, né, ele é criado. Um replicante, ele é biomecanicamente criado, e ele é largado jogado no mundo adulto para enfrentar a vida sem nenhuma preparação para isso. Não de maneira diferente que milhares de jovens adultos são largados no mercado de trabalho pelo mesmo motivo. Você não tem experiência nenhuma, você viveu encapsulado numa proteção familiar até atingir a suposta vida adulta, você é largado, te fode aí. Muito bom. Tem uma cena mais pra frente em que a Rachel... acho bom falar quem é a Rachel antes, já que a gente não contextualizou. Ela é uma replicante que descobre ser uma replicante, né? Eu acho que deveria haver uma contextualização disso. Replicantes, eles têm apenas uma timeline de 4 anos, eles são utilizáveis por 4 anos. Parece um terrível design de produto, mas aí a gente lembra de como celulares são feitos hoje em dia. Obsolescência programada. É isso aí. Exatamente. A revolta dos replicantes acontece, deixando só pro ouvinte sacar, porque, conforme foi falado, eles são jogados adultos para servirem de trabalho escravo e eles não têm background, eles não têm background genético, eles não têm background social. Então, eles acabam descobrindo suas próprias emoções e quando eles têm consciência de si mesmos, eles querem mais. De uma maneira de refrear isso, a Tyrell Corporation, a corporação que fabrica os replicantes, eles criam a Rachel, o primeiro modelo, assim, que já viria com emoções implantadas para não precisar disso. Ela tem um respaldo de emoções e ela já é lançada como um modelo completo. Assim, ela nasceu já adulta e com um passado. Ela é mais difícil de se rebelar. Mas os outros também tinham memórias implantadas. A questão é que a emoção ela foi melhor trabalhada. Tanto que eles querem fazer o teste nela para provar que ela passaria no teste. Não, os primeiros não têm. Pelo que eu entendi, isso é bem frisado, assim, eles nascem... O Rutger Hauer, a Daryl Hannah, eles todos, eles têm consciência total de que eles são replicantes e do papel deles, né? E que eles não têm passado nenhum, assim. Eles só têm 4 anos pra angariar a experiência de vida que uma pessoa ganha ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. Não, tá certo, certo. Confundi as bolas aqui. É isso. É a primeira, de fato, tem esse conceito. Mas o que eu tava trazendo ali é que ela questiona o Deckard se ele passaria no teste de webcam. Sim. E aí isso bate no slogan da Tyrell Corporation, que é More Humans Than Human. More Human Than Human, exatamente. Tipo, os nossos são mais humanos do que humanos. E levando em consideração que aquela sociedade tá doente, focada, sem conseguir viver de fato só naquele capitalismo tardio, neoliberalismo, como o Rafael falou, leva a crer que um ser humano, mesmo que tenha nascido e vivido, não conseguiria passar por aquela situação específica que eles cobram nos replicantes, né? E isso é o que é usado muito de base pra mostrar que, caralho, os replicantes também são humanos, porra. Não é porque eles foram engenhados que... O fato de eles terem sido engenhados terem pouco tempo, que é o viver com medo que o Robert fala tanto, é o que difere ele e faz deles serem mais humanos. Porque eles não estão enfiados naquela vida que os seres humanos de fato estão e eles acabam tendo mais emoções, sendo... Bom, entenderam o ponto, né? Eles experimentam, eles sabem dar o valor à vida justamente porque eles têm tão pouco dela pra viver. Exatamente. Eu acho muito interessante frisar pro ouvinte que nunca assistiu Blade Runner. Blade Runner é um futuro distópico onde praticamente toda a vida natural do mundo foi erradicada, tudo é artificial, a comida é artificial, os replicantes são pessoas artificiais e não existe praticamente mais vida animal, né? Isso é refletido várias vezes, não só no filme, mas também nas perguntas desse teste Void Camp, é que a maior parte delas tem a ver com animais. Você vê uma vespa subindo no teu braço, você vê uma tartaruga de barriga pra cima. A pergunta que denuncia a Rachel pro Harrison Ford é que ela tá assistindo a uma peça e na peça eles estão encenando um banquete, eles começam comendo ostras e a sequência, o prato principal é cachorro cozido. E ela não sabe a diferença do que seria socialmente aceitável, já que são todos animais, porque que é aceitável comer ostras e não cachorro. Se bem que na China eles pensariam diferente. E outra questão desse mundo, cara, eu tenho a sensação de que a tecnologia é muito descartável, sabe? É tudo muito de uso único, sabe? As coisas que eles têm, sabe? Assim, computadores, aquele computador que ele usa lá pra dar zoom. E assim, uma coisa que o 2049 trouxe aí, citando mais uma vez, que me deixou muito aterrorizado, é que os carros voadores são da Peugeot. Então, cara, você entraria num carro voador da Peugeot? pelo GeoT, cara. Enquanto a gente pensa que Blade Runner ele foi realmente precursor de uma caralhada de histórias e pensamentos e tal, ele errou vertiginosamente em pensar em marcas que durariam pra sempre, né? Você Atari. Tem tipo Atari, Panam... Sim, mas a Coca-Cola... as marcas ali que... acertaram uma, pelo menos. Inclusive, isso é uma questão, cara. Será que as marcas entenderam a crítica do filme pra estampar o nome delas dessa forma no filme? Porque você vê lá os slogans da Coca-Cola aí, da própria Atari, você fala, mano, calma aí, tem marcas reais aqui nessa distopia, cara, opressora, empresarial, sabe? Será que eles sacaram qual que era do filme, de fato? Cara, eu acredito que os CEOs estavam, como todo mundo nos anos 80, menos eu, que ainda era menor de idade, eu esperei até os 16 anos pra começar, tava tão socado de cocaína que eles não tinham capacidade. Você tá falando de questão de propaganda e tal, e principalmente o que é aquela ambientação de propaganda e LED neon em tudo que é lugar e ofuscando a vida. Cara, vocês sabem, eu moro em Curitiba. Viver numa capital tipo Curitiba é muito diferente de viver em um lugar tipo São Paulo. Começa por aí, né? A gente não tem essa coisa como você tem nas avenidas principais de São Paulo e tal, as propagandas, outdoor, tudo jogado o tempo todo. E muito menos do que Nova York, né? Que é outro mundo também. Recentemente, surgiu uma notícia aqui de que um arrombado chamado prefeito de Curitiba atual, estamos em 2024, antes das eleições, ele tá com o objetivo de pegar uma rua daqui e transformar na Times Square paranaense. Toma-lhe. Pegar uma rua antiga que tem tipo de pedrinha, tá ligado? Coisa realmente tipo que tá conservado e transformar num lugar cheio de letreiro, outdoor e essa porra toda pra fazer a Times Square paranaense. E assim, as pessoas são estúpidas, cara. As marcas entenderam? Não, claro que não. Óbvio que não. As pessoas não entendem a desgraça que é isso. Que é o que o filme tá criticando, obviamente. É uma coisa que até o próprio Robocop, vocês mencionaram o Robocop agora há pouco, assim, que frisou bastante também, são as marcas tomando o controle completo da população. No Robocop, realmente lá, a polícia é privatizada, né? Tipo, lá é consolidado. Estão privatizando a polícia, na real, nesse é o mote. Eu suspeito que a polícia seja privatizada, porque o próprio Deckard, ele é reinstituído à força policial só com uma... Toma essa porra aí, esse distintivo e vai, tá empregado. Não tem concurso público pra você ser policial, você vai, pega essa merda e vai. E essa questão do Decker, cara, como é que vocês entendem isso? Ele era extremamente competente em ser um assassino? Ele era um cara que não se importava? Porque ele realmente mata num tom blasé, né? Sim. Ele mata como se fosse terça-feira. O Decker, enquanto um assassino profissional pra vocês, é questão de competência? Qual que é o ponto que leva aquela polícia a contratar o cara à parte pra poder caçar os Blade Runner? Os replicantes. Eu acredito, assim, o Deckard, ele é o personagem que, assim como nós que assistimos o filme, que a gente começa vendo o filme, ele é vazio, ele não tem passado. A gente vê o cara, ele já tá em ação. Ele não tem reminiscências de quem ele é, de onde ele veio, família, ele não tem amigos. Ele tá ali. Ele foi, digamos, e o filme dá várias deixas disso, ele foi iniciado pra aquilo. E tal como o Matheus falou agora há pouco, assim, da Rachel perguntar pra ele se ele já tinha passado pelo teste, ou quando ela pergunta pra ele se ele já retirou alguém por engano, alguém humano por engano. Uhum. Tem várias dicas, assim, que dizem que talvez ele não seja essa pessoa, porque a gente pega ele, assim, do nada, ele realmente não tem um passado. Uhum. Eu não sei até que ponto ele não foi criado para aquilo. A primeira morte que ele realmente sente, assim, que ele mata e que ele retira um replicante e ele sente aquilo, foi no final, foi a Pris. Até então ele tava fazendo o trabalho dele de boassa. Ele tava pouco se importando com a Zora, com o Leon e tal. A primeira que ele mata e ele sente alguma coisa, fala, caralho, o que eu fiz assim? Foi com a Pris. Eu acho que a nível de filme, de roteiro, é o personagem colocado pra história andar, sabe? Ah, mas ele era tão competente e tal? Sim, ele era muito competente e saiu em algum momento, mas é aquele passado não mostrado só. As pessoas têm uma referência pra aquilo, no fim das contas, né? As pessoas, no caso, os outros personagens, lá o Bryant, o Garf, eles sabem quem é aquela pessoa. Por isso que ele tinha que ser chamado de volta, porque surgiu um problema grande demais. E tem que tirar o cara da aposentadoria. É tipo, sei lá, no Marca da Violência, quando o Viggo Mortensen tem que voltar a ser um assassino pra salvar o pessoal lá que ele conhece. E acontece. Acho que é um... Qual que é o nome agora que estão usando muito em crítica? Tropo. É um tropo de roteiro bem, bem simples, assim, no fim das contas, né? Que precisa pra história seguir em frente. E isso é usado pra história andar depois, com ele se apaixonando pela Rachel. Eu acho que quando você fala, ele sentiu a morte da Pris e tal, sim, com certeza. E isso aconteceu por ele passar a enxergar alguém que ele sabe que é replicante como alguém que ele ama. Exato. Ele se apaixona por ela, ela salva ele, porque ela mata o Leon, né, em determinado momento ali. Exato. E aí ele passa a criar uma afeição por aquilo, por isso ele deixa de ser esse ser, tipo, o... é que é a história do filme, né, um cara desumanizado ou desreplicanteado, porque no filme os replicantes têm mais emoções pra passar a ter emoções. É assim que a história é caminhada. Eu acho bem interessante o que você falou, eu queria até puxar um ponto assim. É, pras novas gerações, e como um cara que deve ter assistido Blade Runner 50 vezes, no mínimo, assim, eu noto é que as novas gerações, desculpa, eu sou velho, eu gosto de falar isso. Tá certo. Muita gente pega errado aquela cena, a pré-cena de Lamour que tem entre ele e a Rachel, quando a Rachel quer sair, ele força ela a ficar. Muita gente tem esse argumento de, ah, filho da puta, estuprador e tal, forçou a mulher a ficar e tal. Mas eu sempre entendi essa cena como ele reafirmando a humanidade dela ao basicamente se irritar dela ser um sex toy não disposta a dar pra ele. Ali, ele ainda era um humano achando, você é uma replicante, você é uma boneca. Eu posso fazer o que eu quiser com você. Você é um produto. Você não é um ser consciente. Você não tem autonomia pra me negar. Aquela cena mostra isso. A paixão vem em decorrência dos questionamentos dele sobre quem ele é naquele mundo em que ele vive, naquele conceito. Sim. Eu não considero que aquilo foi uma forçação de barra. Isso foi apenas o personagem reafirmando a humanidade dele frente ao status quo de como o mundo era. Porque é isso. Esse Tamagotchi mesclado com uma boneca inflável vai me negar na cara. Não, eu posso fazer o que quiser. Você é um produto. Você é um maço de cigarro. Eu posso te usar do jeito que eu quiser. Uhum. E depois ele reafirma que não, você vai acordar comigo e seguir aqui, porque ele entende. Isso. É uma virada de chave, no fim das contas. É talvez a maior virada de chave que tem ali é isso, assim, ele realmente se apaixona ali. Na época, e eu sei que é péssimo usar esse argumento, não estava em voga o fato de que um cara forçar a mulher a não sair do quarto é imediatamente associado como machismo, como uma tentativa de estupro e tal. Né? Estupro, literalmente. Então, assim, não é que... Obviamente, se esse filme saísse em 2024, ninguém ia ter a discussão que está tendo. Isso é meio óbvio, né? Okay. Que realmente é isso. Que as pessoas estão produzindo e estão pensando nisso o tempo todo. Dá pra considerar que foi um, entre aspas, erro de como a cena foi feita, mas a motivação da cena é exatamente o que você falou. É ele reconhecendo ela como um humano e não como uma boneca inflável. É isso que está sendo mostrado ali. Por mais que é uma cena feia ver hoje, 40 anos depois, sim, é legal que a gente consegue perceber isso hoje, mas a motivação de colocarem aquela cena daquele jeito foi essa. E se parar pra pensar, chega a ser contra-intuitivo, né? Você tá falando que o cara forçar a mulher a ficar no quarto e reconhecer ela como ser humano ou como objeto? No contexto desse filme, sim, as coisas não são simples. Calma, coloca o contexto do filme, por favor. É uma cena forte, é uma cena divisora de águas ali no filme, mas ao mesmo tempo é uma... E ela se comporta de certa maneira... Desculpa, eu não estou fazendo nenhuma ofensa às ouvintes femininas aqui do Curva de Rio, mas ela se comporta ao dizer eu não sei como agir, e ele ensinando, quase que reprogramando ela, é uma cena dele tratando com uma boneca. A partir de quando eles se engajam, por falta de um verbete melhor assim, é que ele se dá conta de que ele está investido emocionalmente. Até ali, ele era só um primata querendo meter. E eu nem diria um primata, mas literalmente, o termo que você usou, boneca inflável, é perfeito. Pra ele, antes, era realmente uma boneca inflável. No momento que ele diz pra ela, que ele confronta ela com as memórias, que ela vai lá, literalmente fragilizada, ah, o Tyrell não quer falar comigo, você acha que eu sou uma replicante? Olha aqui, isso aqui é uma foto minha com a minha mãe. E ele, do nada, assim, sem pestanejar, ele fala, ah, lembra quando você fugiu com teu irmãozinho, vocês foram pra um terreno baldio, lembra da aranha que nascia do lado de fora da tua janela? Ele tá cagando e andando pra ela. Uhum. Tanto que quando ela começa a chorar, aí ele tem um, tá, desculpa, a piada foi ruim, pô, não achei que uma boneca inflável Flávio choraria. É, deixa eu desfazer a merda que eu fiz aqui, entendeu? É uma desconstrução dele também. Ele começa a ver emoções na boneca inflável, esse é o ponto. Exato, sim, sim. Parece que não, mas essa é uma das cenas mais complexas do filme. Mas, pra tipo, caralho. É realmente, tipo, são 5 minutos ali, eu acho que um pouquinho mais até, que ele dorme aí no meio do período, em que, tipo, tem muito subtexto rolando, muito. Cara, quando ela fala que ela começa a tocar piano, ela fala, ah, eu não sabia se eu ia conseguir tocar. Eu tenho lembrança das aulas, mas eu não me lembro de saber tocar. Eu não me lembro, eu não sei se sou eu ou se é a sobrinha do Tyrell, de quem as memórias foram tiradas. Exatamente. E ainda assim ela faz, em tipo, peraí, a gente às vezes, sei lá, todo mundo fez faculdade aqui, né? Às vezes você vai em aula e você sai e fala, não aprendi nada. Maconha. Universidade pública no Brasil é sempre difícil, e o problema não são as drogas. O problema da faculdade pública não são as drogas, cara. De verdade. É a falta de investimento estatal. Não, peraí. O ponto é, só o fato dela ter a memória, ela conseguiu associar. E aí pega, como nesse ponto ela é um humano melhorado. A memória não foi uma coisa que você se forçou aí numa aula, ela foi implantada. Então, o todo da aula tá na cabeça dela. Sem nunca ter encostado num piano fisicamente, ela sabe, entende? Exato. Ela realmente é um humano melhorado. Imagina se você pudesse numa aula, e mesmo que você estivesse não prestando muita atenção, só o fato de você ouvir, aquilo entrasse na sua cabeça e pá! Beleza, só você voltar que você vai lembrar de tudo, ipsis literis, e foi, você vai saber fazer. Isso foi bem explorado em Matrix, cara. Era o que eu ia dizer. É. Você sabe pilotar esse helicóptero? Ainda não, espera um instantinho. Uhum. Bom, a cena, o I Know Kung Fu é o mais icônico disso, né? E paralelo a isso, vocês percebem que o capitão da polícia tratou o Deckard o tempo inteiro como ele tratava a Rachel até esse ponto? Sim. É só comandos, conversa assim, muito estreita. E assim, quem mais tratava ele como humano era o outro policial lá que o James Olmos faz, né? Yeah. O capitão da polícia sempre foi de forma assim, acho que não chega. Pragmática é até bonitinho de falar. Sempre foi muito mecânico com ele. Acho que não. Eu acho que sim. E eu acredito até que parte das mutretas que o filme faz pra te botar a dúvida de se o Deckard é humano ou é replicante estão nos diálogos. Assim, a quantidade de diálogo que o capitão da polícia e o Gaff falam de, em muitas frases, incluírem a palavra homem a se referir a ele. O próprio Gaff fala, em algum momento, você job. Fez o trabalho de um homem de verdade. Ou quando o capitão fala, você devia aprender com esse cara, ele é um esquadrão da morte de um homem só. Até no final mesmo, em que ele fala que ela vai morrer, mas todo mundo morre. Ele falando sobre a Rachel, né, que em tese ele não tinha tido uma conversa direta. Uma pena mas que ela não vai viver, mas afinal, quem é que vive, quem né? Quem que vai, é quem que vive, exatamente. Mas sobre a questão do capitão, cara, não contradizendo nenhum ponto de insinuar que ele é um replicante ou não, porque sim, está no filme várias vezes insinuações disso, isso é inegável, principalmente depois da versão do diretor de 92. Sim, não negando esse ponto. Mas eu discordo da parte do capitão, por causa da primeira cena em que eles se confrontam na delegacia, que ele é recontratado, justamente pela insistência. Ele se insiste em convencer ele. Ele é duro, igual qualquer capitão da polícia nos 80 em um cinema. Ele é duro desse jeito, né? Então, assim, eu acho que os diálogos do capitão não corroboram pra isso. É, eu não sei por causa de um diálogo específico, Matheus, que é quando o Deckard fala, eu já saí daqui uma vez e posso sair de novo, ele vai saindo e o capitão fala, para aí, garoto, você sabe como é que é o esquema, se você não é policial, você é little people. Exatamente. You are cop or little people, exatamente. Mas isso é um jeito de convencer ele sobre o passado dele, né? Tipo, ele tá trazendo o passado, entre aspas, de glória do Deckard de volta pra ele. Pega no sentimental, no emocional. Mas aí que tá, como a gente que tá assistindo o filme não tem acesso a esse passado, parece um negócio do tipo, se você não fizer o que eu mando, você vai ser reempacotado numa caixa de boneco Ken. Ou vai continuar sendo um cara que tá comendo ovo e miojo na rua por não ter mais o que fazer. Ser um cara normal, sem glória, sem ação. Era um bom miojo, cara. Depende da hora da madrugada e o quanto você bebeu antes. Eu já fiz um teste de QI este ano. Mas este eu ainda não fiz. O tempo de reação é importante. Por favor, preste atenção e responda rápido. Claro. Unterwasser 1187. É o hotel. O quê? Onde eu moro. Bom lugar? É claro, eu acho. Faz parte do teste? Não. Só aquecimento. Só isso. Ah, não tem luxo nem nada. Você está no deserto, andando sozinho na areia quando... Agora já é o teste? É. Você está no deserto, andando sozinho na areia quando de repente... Qual deles? O quê? Qual deserto? Não faz a menor diferença, é completamente hipotético. Mas por que estou lá? Talvez você esteja cansado, talvez queira ficar sozinho, quem sabe? Você olha para baixo e vê um jabuti. Ele vem em sua direção. Jabuti? O que é isso? Você sabe o que é uma tartaruga? Claro. A mesma coisa. Nunca vi uma tartaruga. Mas eu sei como é. Já que a gente está tocando nesse assunto, vamos tirar esse elefante branco da sala logo, porque o Matheus, de uns anos atrás, detestava essa discussão. Mas se a gente vai falar de Blade Runner, ela tem que estar aqui, Matheus. Tem que estar mesmo. Infelizmente, ela vai ter que estar aqui. Decker era um replicante ou não era? Porque os indícios estão o tempo inteiro no filme. A forma como o capitão trata ele, a questão da Rachel perguntar se ele já fez o Void Camp e ele dá uma vacilada e não responder. E também, cara, alguns sinais que são colocados no decorrer do filme. Acho que o sonho com o unicórnio é o mais... Esse é o maior indício. O sonho do unicórnio mais o origami. Os olhos dele ficando igual ao da Rachel... Não. O lance do olho, pra mim, é um troço que pega muito, que todos os replicantes e apenas os replicantes têm aquele olho vítreo que quando em determinada posição assim, você enxerga que aquilo ali é uma bolinha de gude quase. É isso aí. E o Matheus vai dizer que não. É só o reflexo, gente. Para com isso. Mas, Matheus, a gente tá falando de cinema. Nem isso vou falar. Semiótica. Semiótica. Só um primeiro. O unicórnio que foi adicionado na... O sonho com o unicórnio foi adicionado na versão de 92. Esse realmente é praticamente falando, gente, o Ridley Scott falando, gente, é assim, eu quis dizer isso. Beleza, esse é inegável. Os olhos me irritam muito, porque se for esse fato, isso cria um furo de roteiro que ninguém quer no filme. Qual? Se você pode identificar pelos olhos, pra que tem o teste de webcam? E não vem falar que não, mas isso é pro público, não é pra quem tá lá. Não, okay. Não. Isso tá lá, tanto que quando tem os animais também aparecem os olhos, concordo, show. Eu acho que eu até ignoro esse ponto pra não falar mal do filme, no quão esse o roteiro estaria rasgado se realmente fosse um indício. Aí que tá. Permita-me contrapor a tuas Lógico. Afirmações, senhor Mantuan, pra dizer que basicamente o lance do olho, eu acho a parada mais genial, porque é uma coisa que só a gente tem acesso. Porque aquilo acontece ao filmar os olhos deles, mas só nós sabemos. Enquanto a gente, enquanto audiência do filme, a gente recebe aquilo que o filme nos passa. Isso é o diretor e o roteirista do filme decidindo quais informações nos dão acesso a, entre aspas, desvendar a história antes, como num filme de detetive ou num livro da Agatha Christie ou qualquer merda do tipo. Mas, para os personagens, essa informação não está disponível. Se fosse um filme... Aliás, não. Eu não consigo pensar agora no contexto de filme que desse ponto justificaria. Vamos colocar um outro exemplo. Se o cara, quando estivesse fazendo o filme... Não. Note que todo replicante aparece numa penumbra. Não tô falando que aconteceu isso no filme, mas, tipo, seria um exemplo válido, que aí a filmagem, passando pra quem tá vendo o filme, a informação. Agora, num filme que se passa no futuro, que tem câmera, que na primeira cena do filme, no interrogatório do Leon, tem uma câmera apontada pro olho do cara e uma telinha mostrando o olho do cara. Então, o olho é uma informação importante até pras pessoas identificarem. Provavelmente pra pupila e coisa e tal, né? Provavelmente esse lá no contexto, mas dependente. Ok, beleza. Então, você tem filmagem, você tem câmera, você tem lente, você tem as pessoas olhando pros olhos como informação. E aí, justamente neste ponto, você vai usar de semiótica, sei lá que termo que tem que usar? Tá, mas o meu ponto não é esse, Matheus. O que eu tô dizendo é que o diretor do filme, no caso o Ridley Scott, ele escolheu fazer aquilo pra deixar uma pista a qual os personagens não têm acesso. Só a gente tem acesso. Eu entendi. O Deckard, o Capitão, o Gaff, ninguém tá assistindo aquilo. A gente tá assistindo aquilo. A gente tá de janela vendo aquilo e só a gente vê aquilo. Mas eu vou te ser sincero numa coisa que eu acho essa discussão de se o Deckard é replicante ou não, eu acho ela completamente irrelevante, porque se tem uma coisa que o filme, uma dúvida que o filme propõe e apresenta pra gente, até pela própria desumanização dos demais humanos apresentados no filme, é que é irrelevante. Os replicantes, eles talvez sejam mais humanos do que os humanos. Eles são, mas é esse ponto em que eu me incomodo com a discussão, porque eu acho que ela diminui o filme. Esse é o ponto. Eu acho que foi um erro erro do Ridley Scott insistir nesse ponto, pelo menos em cima daquele roteiro que estava escrito. Ok. Você acha que ela resume o filme a essa discussão, né? Você acha que todas as outras discussões apontadas ficam reduzidas com relação a, no final, ele era o replicante também. É essa a questão? Obrigado por falar isso. Também é relevante onde estava falando, mas isso também é muito relevante, que diminuiu o filme a essa discussão. E é que o Robert Pinstow falou, que é uma discussão meio inútil e tal. É um problema, mas eu acho que quebra muito o filme. Onde o filme inteiro, ele fala sobre contraponto dos replicantes com os humanos. Okay. E o humano que está sendo usado para esse contraponto é o Deckard. É o Deckard quando ele tá com a Rachel, é o Deckard quando ele tá com todos os outros replicantes, a Zora, o Leon é muito rápido, não dá pra ter muita conclusão. Mas principalmente com a Zora e com o Roy Batty no final. Essa discussão, até aquela conversa da Rachel falando se ele passaria um teste de webcamp, cara, se ele não passaria porque ele é um replicante, você mata a informação de que ele não passaria justamente porque ele é um humano bosta que vive no mundo. Esse é o ponto. E não por realmente ter emoções e coisas tal que você consideraria humano. Ele ser um replicante mata muito do sentido do filme. Aí que tá. Eu já acho que não mata, porque eu acho que isso levanta uma questão muito maior com relação à própria ambientação do filme na Terra do jeito que é. Que é você pensar nesse ponto em que tudo foi dominado por corporações, e se todo mundo for um replicante? Essa cena, ela nunca ficou em nenhuma das versões que o filme tem, nenhuma delas. Mas a única cena que eu acho que é uma sobra desnecessária em todas as versões é quando o Roy mata o Dr. Tyrell, lá, o CEO da Tyrell Corporation, e ele vai para uma sala de luz e nunca é mostrado o que, que ele encontra ali, uma iluminação, uma qualquer coisa. No roteiro original, essa cena foi filmada, mas nunca mostrada, ele encontraria o corpo do próprio Dr. Tyrell, mostrando que o Tyrell, por si só, já era um replicante. Eu acho essa cena do Roy chegando ali, só encarando a luz e tendo aquele momento de revelação, terem deixado aquilo ali é um troço extremamente desnecessário. Aquela cena, ela não acrescenta em nada ao filme. O Roy foi ali, ele matou o criador, tal como o homem, segundo o conceito de Nietzsche, o homem criou e matou o seu Deus. Matou. Sim, exato. Mas ela tá ali sobrando, ela não tem motivo pra ser, mas essas dicas que nunca são explicadas no filme, são só negocinhos ali, eu não considero nem como uma certeza. Eu falo que é irrelevante porque é o Ridley Scott falando, ó, você vai perder teu tempo nisso, e isso é apenas um ponto errado. Assim como quem assiste o filme considera que é um filme de bandido contra mocinho, de humano contra replicante, isso é irrelevante. Perfeito. Ele ser ou não ser, entendeu? Uhum. E a gente chega num ponto que eu gostaria de debater muito, que é o Roy Batty ser a transposição de Cristo para aquele mundo, pelo menos para a espécie dele. E tem vários sinais disso também. Ele enfiar o prego na mão, etc e tal, sabe? Sim, sim, sim, sim. Até a própria pomba, né? Que é usada muito mais recentemente em associações de paz religiosa e tal. Total, junto. O lance da pomba voando no final, assim, que muita gente não entende, eu também considero uma discussão sobre isso, que é simplesmente os replicantes têm alma, sabe? A alma saindo do corpo, indo pro céu e tal. Eu acho essa discussão muito interessante, muito mais que a anterior, inclusive. Vamos seguir com ela. Só Rafa, tem algum ponto sobre o Deckard ainda pra ser dito? Cara, pra mim, essa questão aí do Deckard é a mesma questão sobre se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, sabe? A história não é sobre isso. Perfeito. Esse não é o ponto central da história. Se traiu ou não traiu, o chifre subjetivo tá aí pra fazer a história andar. Corno todos somos. Então foda-se. Pô. Curte o veneno só, cara. Assim, eu não acho que tenha relevância no final das contas, porque como já foi falado aqui mais de uma vez, os replicantes são mais humanos do que os humanos que são mostrados no filme. Uhum. A sociedade humana entrou num ponto em que as pessoas se desumanizaram e o que mais próximo que a gente tem de algum sentimento é colocado nos replicantes. Então o Deckard, ele tá ali perfeito pra fazer a história andar. E ele é um grande conflito o filme inteiro sobre se deve matar Rachel ou não, né? No final das contas é mais sobre isso a questão do filme, porque ele acaba se apaixonando por ela, daí ele coloca o conflito pessoal dele em sobreposição sobre o conflito profissional. Mas é isso, cara. não é importante. Foda-se. Ele pode ser ou pode não ser. Essa dualidade que o autor joga na obra, no caso o Ridley Scott, é interessante, assim, beleza, a gente pode discutir, debater, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, mas não é o ponto central da história. E pra mim é isso, cara. Eu acredito que o ponto central da história é justamente baseado no que o Rafa falou agora, que num mundo que tá completamente cínico e desiludido com sua própria evolução, sabe? A galera que tá na Terra não é porque quer estar ali, isso é frisado várias vezes durante o filme. A galera queria sair dali, sairia dali pros mundos off-world, pros mundos fora da Terra, se pudesse. O que sobrou... O que tá ali na Terra é o SBT e a Record juntos. Meu Jesus. Que desgraça, né? A questão é você imaginar, tal como se a gente elucubrar para outras mídias, assim, os X-Men seriam o futuro, o Homo Superiores e tal, os replicantes seriam a espécie que substituiria a humanidade. Transpondo para coisas que aconteceram recentemente, duas coisas que existem discussões eternas. Agora eu vou trazer política de novo para cá, perdoem. Comunista. Mas é a facada do Bolsonaro e o tiro no Trump. Foi armado ou não foi? Não adianta a gente discutir mais isso, cara. Já aconteceu e já tá causando influência no mundo. A gente ficar batendo numa tecla de coisas que a gente nunca vai saber se são reais ou não, não muda de nada. Agora a gente tem que discutir como que a gente vai tentar contornar isso. Ok, é um bom ponto. Boa finalização pra subir a música e voltar pro outro assunto. Uma coisa que eu queria falar, assim, enquanto fã de cinema, assim, que eu acho que Blade Runner fez e muito poucos ou quase nenhum filme fez, isso eu tô falando de aspecto técnico e gostaria da opinião de vocês sobre isso, é na riqueza do mundo de Blade Runner. Embora poucas informações sejam passadas pra gente, você olha as cenas do Deckard passeando pelas ruas quando ele vai no Tef Lewis ou quando ele tá pesquisando a escama de cobra e o que quer que ele faça, como o mundo parece vivido, ele parece um mundo gasto e o esforço de produção, porque normalmente num filme a produção fala assim, ó, você encomenda 100 figurinos cinza, 100 figurinos azuis e 100 figurinos pretos, todo mundo vai se vestir igual e a gente só vai ter isso de gente, mas caralho, vocês já viram o quão caprichado é o mundo em que eles vivem, o quão diverso ele é de linguagens, de temas, de vestuários e tal. Cara, ou a figurinista do filme deve ter ascendido ao Nirvana depois que o filme acabou, assim, que é tudo muito diferente. Nenhum filme de ficção científica jamais fez isso, assim, sabe? A diversidade de culturas coexistindo sob um mesmo bioma. Logo no comecinho, depois do Leon e tal, quando o Gaff vai recrutar o Deckard não consegue se comunicar direito com o cara que tá cozinhando, porque ele fala chinês, provavelmente, ou a New Speak, como você falou. Aliás, eu acho que é japonês, na real. Pensando ali no... Era uma barraca de miojo, né? Não, mas é até desse chinês também. Não é um problema. Orientalismo tá tendo. Não, pô. É que o macarrão, ele tá nos dois... Eu tô brincando. Culturas, cara. Pô, cozinha. Comida importante pra mim, cara. Calma aí, pô. Podia ser italiano. Não podia, Matheus? É macarrão. Com outra língua, sim. Poderia. Inclusive, tô estudando italiano. Fica aí a informação. Logo mais, eu vou falar de um sistema italiano clássico aqui. Opa. Aquela informação traz muito uma coisa que outros filmes trazem, tipo um filme que é incompreendido, Demolition Man, com Wesley Snipes e Stallone. Pô, que é um filme filmaço, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Um dos poucos filmes de Stallone que eu gosto, pra caralho. Se pica mesmo, assim, de roteiro é esse do Stallone, com certeza. Que é a questão da conurbação, que eu acho que é o termo geopolítico correto pra isso. Em que, com o passar do tempo, não tem mais aquela limitação de fronteira que existe, culturalmente falando, as coisas vão se misturando. E como você tá falando de ambientação e figurino e tudo mais, cara, é como se em São Paulo a liberdade tivesse tomado o resto da cidade. E, de certa maneira, tomou, porque se você sai de madrugada 3 da manhã depois do bar de porre, você vê um monte de barraquinha naquele mesmo molde que você vê em feirinha japonesa, fazendo yakisoba, fazendo... Kebab. Fazendo kebab, fazendo cachorro quente, fazendo um monte de porra assim, sabe? Então, é a junção das culturas que eles colocam no filme. E em termos de ambientação, isso é do caralho. Porra, maravilhoso. Passou X anos pra frente, meu irmão. Isso aqui não é os Estados Unidos que você conhecia. Isso aqui já é outro rolê. Outra coisa. É muito foda. Pô, é muito bom, cara. Eu acho um dos fatores principais do filme é o quanto o mundo tá gasto. Ele tá vivido por gente de diversas, assim, caíram as fronteiras. Não tem mais. É só gente socada em todos os cantos, em todos os lados, de diversas culturas, tudo coexistindo e morrendo juntos, agonizando juntos. Eu e o Matheus, a última vez que a gente se viu foi aqui em São Paulo, um fim de semana que ele passou por aqui. Eu tive exatamente essa mesma sensação que o Pensador falou. Andando ali pelas ruas da Liberdade, a gente tava numa feira, ok? Tinha muita gente andando pra lá e pra cá. Multiculturalidade, orientais, árabes, pessoas, obviamente, daqui de São Paulo mesmo. E, cara, não sei se você reparou nisso, Matheus, mas você percebe que, mesmo ali naquele local, na Liberdade, existe uma certa decadência no bairro? Tipo, muito, cara. Muito comércio fechado, cara, as ruas mal cuidadas, tudo fodido, e as pessoas ali, circulando. Da mesma forma que acontece nessa cena de Blade Runner. É moda hoje falar mal de São Paulo, e eu até entendo. Não tem como proteger também. Mas recentemente a gente foi comprar um café aqui, e é um lugar legalzinho, que tem um pessoal bacana, sempre conversa e tal. E de repente o assunto São Paulo surgiu, e todo mundo assim, descascando São Paulo. E eu quieto assim, porque eu também descasco São Paulo se eu sou o primeiro a falar. Só que essa galera falando mal fez eu lembrar o quanto eu amo São Paulo e nunca mais quero morar nesse lugar na minha vida, tá ligado? Porque essa decadência, ela é apaixonante, cara. Do mesmo jeito que você se apaixona vendo o filme, porque beleza, decadência é um negócio triste? Claro que é. Agora, andar por São Paulo e ver os comércios fechados e ver aquelas poucas pessoas querendo fazer alguma coisa, não querendo, né, mas tendo que fazer alguma coisa, junto com uma multipluralidade fodida que tem na cidade, é um lugar... É como tá num filme clássico desse que a gente tá falando agora. Sim, eu nunca morei em São Paulo. Quiçá, talvez aconteça, talvez não. É, não sou dono de minha vida, mas tendo como quem souber, quem conhecer o Rio de Janeiro e tal, é como morar na Lapa, assim. É tudo socado num lugar só, e ruelas sujas e tudo com muito cheiro de urina. É, mas, cara, se você pegar aquela cena que a gente tava, aquela cena como já tivesse filmado, né, que a gente tava lá, que a gente saiu de um boteco e foi lá pra feira e depois foi comer no restaurante chinês, pega aquela cena e coloca um filtro de noite azul, tipo Jorge Miller. Cara, a gente entrou em Blade Runner. Na mesma hora, a gente tá em Blade Runner. Já estive nessa mesma região, nesse horário citado, e é exatamente isso, cara. Sim. Você anda por São Paulo de noite, é exatamente isso. Assim, não vou dizer que é assustador, mas é meio nostálgico dos filmes, sabe? Você bate o olho e você fala, olha, parece que eu tô numa cena de um filme, realmente. Aí fica a pergunta, né? Você já, andando chapado por São Paulo de madrugada, você já passou por gente com guarda-chuva, com sabre de luz? Não, mas gostaria muito. Porra, gostaria muito, posso eu comprar um guarda-chuva desse e fazer isso, inclusive. Tô topo a experiência. Agora, o que passou a ser com um filme que é interessante, cara, é que, sim, andar em São Paulo à noite nesse ponto, como a gente andou várias vezes ainda, é a sensação muito parecida. Hoje eu acho que ainda mais parecida. E o filme de 82 trouxe exatamente isso. E é pra ser futurista, tá ligado? Mas, cara, só faltou os carros voando. Do mais, tá tudo lá, se você olhar hoje. Cara, é uma análise sociológica muito boa, se você parar pra pensar. Maravilhoso. Bem, longe do Blade Runner. Foda. Uma pergunta que eu ia te fazer, Matheus, só porque o papo divergiu pra tantas considerações e tal. Você ia falar da Pris e uma cena entre as bonecas e tal, cara, e eu tô com a... tô com a orelha coçando desde então, cara. Eu gostaria de puxar essa. Cara, antes de você falar dessa cena, eu quero citar um personagem do filme que eu acho que é um... quase um ponto de virada, que é o J.F. Sebastian, que é o cara que entre aspas, sequestrado pela Pris, né? Mesmo sem ele saber, ela aposta na inocência dele, né? Porque ele é, de fato, um cara muito ingênuo sobre o mundo que gira ao redor dele. E ele é um cara que tem lá o que eles chamam lá de síndrome de Matusalém. Não sei se é uma doença real isso, foi criado pro filme. Mas é um cara com envelhecimento precoce, tem 25 anos lá e parece que já tem uns 60, né? E é o cara que... em teoria, tá ali numa situação muito parecida com os replicantes, que tem uma meia-vida, que tá próximo de morrer, talvez, não sei, que recebeu empatia automática do Roy Batty, né? Porque nunca, em momento nenhum, o Roy Batty, que tem um certo instinto assassino, que é mais um instinto de sobrevivência, porque ele vai matar quem entrar no caminho dele, porque ele quer sobreviver de qualquer forma, mas automaticamente, ao conhecer o J.F. Sebastian, ele meio que entrou em sintonia com ele, entendeu que ele estava numa situação muito parecida com a dele e encarou ele como igual, né? E quando você fala da Pris e tal, ele é um cara que causa essa dualidade, porque é um cara que é um ser humano, nascido ser humano, não engendrado como os replicantes, e entra no filme como uma inocência. Tudo que os replicantes não têm, né? Os replicantes, ele já tem a malícia humana meio que ali instalada dentro deles, né? A luta pela sobrevivência e tal. Então, antes de entrar nele, eu achava importante falar sobre o Jeff Sebastian. Os replicantes têm a malícia humana porque eles viveram muito em pouco tempo. Isso é o que o Tyrell fala. Você é uma lâmpada que brilha demais e por isso você dura metade do tempo. Pense em tudo que você fez e pense se você realmente merece viver mais do que você já viveu. Porque ele faz o contraponto do tempo passado com o quanto a pessoa vive, né? Por isso que eles têm essa malícia. Porque eles não têm tempo, o mesmo tempo nosso. Então eles vivem muito e essa malícia acaba sendo criada como consequência. Não é, eu não vejo nem necessariamente como malícia. A cena de sedução da Daryl Hannah, ela chega nas portas do hotel Bradbury, homenageado ao grande escritor Ray Bradbury. Ela se esconde no lixo, ela se assusta quando o Sebastian tá chegando em casa, ela se machuca e eles têm aquela conversa até ela dizer, eu não tenho casa e tal. E ele fala, pô, você tá com fome? Chega aí, eu tenho um rango. Eu posso te dar um rango em casa? a gente não pode esquecer que eles foram, fora o lance das lembranças, a gente tem um negócio do que os replicantes, eles foram projetados para certas funções sociais nos mundos fora da Terra para os quais eles foram criados. Sim. A própria Pris, ela era literalmente um modelo de combate barra prazer. Eu usei o termo malícia mais porque o que o Rafa falou da malícia humana pra associar com o fato deles terem tanta coisa em pouco tempo, mas sim, isso também tá no filme explicando cientificamente como algo injetado neles, né, pré-determinado. Quase algo genético, assim, é tipo uma vocação. Sim. A Zora, ela é programada pra ser parte de um combate de ataque rápido e ela é a corredora deles, aliás, nada me tira da cabeça que eu acho uma das cenas mais tristemente lindas do filme, a morte dela, quando ela vai atravessando aquelas vidraças, e cada vidraça tem um tema de moda de uma estação do ano. Ela passa as quatro estações e ela morre no inverno. Uhum, perfeito. Pô, muito foda isso, muito foda. Nossa, meter um Vivaldi ali no meio é de fuder, né? Puta que pariu. Foda. Mas só terminando o que o Rafa trouxe, cara, que é interessante, e isso vai associar justamente com o Roy Batty, que eu acho que é o que a gente começou a falar há pouco tempo e não terminou também, que é justamente o ponto dele finalmente enxergar um ser humano, ou seja, alguém predecessor dele, que tem a mesma, passa pelo mesmo que ele passa. Inclusive, eu acho que isso vai ser jogado no final pra ele salvar o Deckard e tudo mais, que vai chegar nesse ponto ainda, como o primeiro estalo de motivação pra ele chegar nesse ponto ali no final. Eu acho que é pra isso que esse cara tá ali naquele ponto. Concordo muito contigo, assim. O Roy, ele veio pra Terra pra matar seus criadores. Ele mata... O filme não é tão longo assim. Ele mata o Shang, que faz os olhos, ele mata o Jeff Sebastian, ele mata o Tyrell, que é quem cria a mente dele e tudo, mas basicamente ele mata seus deuses, aqueles responsáveis por perpetuar a agonia da espécie dele, mas no final ele enxerga no Deckard o que ele enxerga nele mesmo, alguém que tão fodido que vive num mundo sem qualquer futuro social, sem qualquer futuro humano para aquilo, e ele enxerga nele não um inimigo, mas apenas um escravo a mais, tanto que é uma das frases mais fantásticas do filme é uma experiência e tanto viver com medo, isso é que é ser um escravo. Colocar, depois da gente falar da associação com Jesus, mas eu acho que cabe agora pela conversa, em que assim como boa parte das grandes obras que a gente tem, principalmente cinematográficas, esse filme é muito nietzschiano, como o pensador citou antes na questão do homem criar e matar Deus, porque a gente tem esse conceito da criação e do o Deus está morto, né, por assim dizer, a gente tem o conceito do Übermensch, que o replicante por si só é o homem superando o homem. Em vários contextos diferentes no filme isso é mostrado, tanto fisicamente, como intelectualmente, como emocionalmente, isso acontece. E ainda tem, no final do Roy Batty, que a gente pode expandir essa última cena ainda, a Lei do Eterno Retorno, em que as pessoas estão predestinadas a fazer o que elas sempre fazem. Então, aí sim, associando com o cristão, com a bondade, algo que pode ser colocado dessa maneira, talvez muito melhor por vocês do que por mim, pela minha falta de criação cristã, no fim das contas, ele vira um ser de paz, o Roy Batty, mas tem que ter alguma coisa nesse meio ainda para chegar nesse ponto. Ele mata o Criador, ele supera o homem e ele volta à lei de aceitar como a vida é e salvar a pessoa que tá em perigo, que é o que se espera, né? O que a humanidade espera de uma pessoa superior, se você pensar não no Super-Homem do início, mas no Super-Homem da DC, por assim dizer, okay. E o Pensador é a melhor pessoa possível pra falar do Super-Homem, né? Tipo, ele pega dentro dessa porra. É justamente o ser que pode fazer tudo, mas ele vai salvar o básico. Então, é impressionante, ou óbvio, que o roteirista barra diretor, talvez sem nunca ter lido Nietzsche na vida, pega três conceitos muito fortes nietzschianos e colocam na história, assim, em sequência, no mesmo personagem. Isso suprassumo, assim, do rolê. Sim, maravilhoso. Por um lado, o Roy Batt, no final, pode ser considerado como tendo poupado o Deckard para ser o evangelho dele. Uhum. O único profeta que sobrou para contar a história de como eles estavam sendo tratados, qual era a real por detrás, assim, o Red Pill da parada, aquele que vai te contar a verdade, que você não... 10 fatos que você não sabe sobre replicantes e tal. E ele também tem o lance do último filho de Krypton, como você falou, do Super-Homem, que é de achar esse cara, eu tenho todos os motivos para odiá-lo, ele matou a última família que eu... única e última família que eu tive na vida, e ainda assim ele tem direito a renascer e suplantar isso, se tornar alguém melhor, assim, é muito legal. O que quer tenha sido a mensagem, assim, a mensagem foi passada, assim, o final pô, pra caralho. Qualquer uma delas. Cara, o Roy Batt, ele passa pelos processos do luto, se você parar pra pensar. É o luto pela própria morte, por saber que ele estava em próxima data de vencimento, né? Os processos do luto são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, a negação foi a partir do momento que ele se percebeu como uma pessoa prestes a morrer e voltou pra Terra pra tentar alguma coisa. A raiva, eu classificaria o momento em que ele mata... Tyrell? Aquele engenheiro, não. O dos olhos, o Lupin. O dos olhos, isso. A barganha é quando ele vai conversar com o Tyrell, ele vai estar alguma forma de prolongar uma vida, mesmo ele sabendo que não vai acontecer, porque ele tinha argumentos com o Tyrell sobre como o processo não era reversível, não tinha como ele sobreviver. A depressão é o momento em que ele enfia a porra do prego na mão, quando ele começa a morrer, até a hora que ele se vê deitado do lado do Deckard. E a aceitação é o momento em que ele poupa a vida do Deckard. A depressão ainda tem um complemento, ele dá um tempo pro Deckard. E esse tempo do Deckard, ele fala, vou contar até 3. Ele fala, 1, 2, e aí tem um tempo grande, e ele vai fazer o luto da Prisa ainda, que ele fecha a boca dela. Não são os olhos, porque muda o conceito, mas ela morre com a língua pra fora, ela tanto que beija ela ainda. E ela fecha a boca dela antes, e ele tira a camisa. Então aquela cena é uma cena longa realmente, tipo, de depressão no rolê. Então até complementa o que você tá falando, é uma cena maior, e faz sentido, que a tristeza e depressão, luto, é um momento que você mais sente, né? Mas que temporalmente pode ser diferente, o que você mais sente é isso, sem dúvida nenhuma. Sim, é o mais longo, né? Pô, boa relação, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso, foi muito bom. Muito foda mesmo, fiquei impressionado agora. Antes de matar o filme, que a gente vai acabar com Lágrimas na Chuva, provavelmente, ou Lágrimas nessa garrafa de uísque que eu tomei mais um terço dela nesse meio tempo, a gente começou a falar da Pris e da cena que acabou não terminando. Quando o Deckard vai lá no local que tem a última cena do filme e a Pris é a primeira pessoa que tem um embate com ele, ela se esconde no meio de um monte de manequins. Cara, melhor cena de suspense já feita, cara. Ela tá ali, a gente pode ver e ele não tem a menor ideia. E falando de subtexto, segunda camada, por mais que beleza, isso é uma análise muito agressiva e foda comparada com os lutos do Rafa, que foi outro nível aqui agora. É uma análise simples que eu vou fazer, tá? Agora, o skin job, como eles falam, o replicante, a se fingir de manequim, eu acho tão maravilhoso, eu acho tão fantástico ter a cena no filme que ela se esconde como justamente o que as pessoas tratam ela. Cara, isso lembra até de um... Desculpa se você é um boba, eu gosto de desenho. Okay. Zootopia, não sei se vocês viram Zootopia. Filmaço. Filmaço, adoro esse filme, maravilhoso. Eu acho que Zootopia se lançou antes da Laura nascer, então não sei se você viu com ela, Rafa. Ainda não. Veja Zootopia, que é um filme maravilhoso. O Raposo, que é, entre aspas, o vilão que tem uma redenção e depois tem uma redenção no filme e tal, o primeiro vilão, por assim dizer, ele é uma raposa, né, como diz o nome dele. Ele tá predestinado a ser o predador, né? Exato. A ser não confiável, né? Ele poderia não ser, mas as pessoas tratam ele assim desde que ele nasceu. Então o que ele fala é, se as pessoas querem me ver como um predador... Deixe-me ser o predador, isso. Perfeito. E eu sei que não foi só em Zootopia que isso foi mostrado, deve ter livros de filosofia que eu não li que falam sobre isso, mas eu associo com Zootopia, que me pegou muito essa cena do filme, que é muito boa. E é exatamente o que ela faz nessa cena. Ela se finge de manequim, de boneca, pra poder tentar concluir a missão dela. Eu acho essa cena... A análise realmente é rasa, como eu falei. É muito óbvio. Um suporte de humano se finge de boneca. Mas o que pega pra mim, é a cena como um todo, que é muito bem montada, muito pica, assim, de fato, é muito foda. Sim, sim, sim. É, pô, boa análise, puta análise. Nossa. No fim das contas, assim, se a gente cotar a arte, assim, qualquer mídia que ela apareça, assim, é uma coisa como Blade Runner, entre outras tantas, assim, passarão gerações e ainda vai ter gente debatendo sobre isso, assim, música dos Beatles ou Evidências. Ainda vai ter gente debatendo sobre o assunto. Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na borda de Orion. Faróis brilhando na noite perto do portal Tannhauser. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como? Lágrimas na chuva. Hora de morrer. Tá, vamos encaminhando pro fim, então. Eu acho que o filme, de fato, vai acabar ali em Lágrimas da Chuva. Tudo que acontece depois, pra mim, torna irrelevante. Me desculpem. Mas o monólogo do Rutger Hauer, encerrando o filme, depois de saber ainda que aquilo foi improvisado, é ali top 10, top 5, talvez, cenas do cinema. Pensador, eu quero agraciá-lo com esse momento. Eu quero muito ouvir você falando sobre isso. Por favor, cara. Cara, maravilhoso. É um monólogo que eu tenho decorado na cabeça por todos os anos que viram. Inclusive, seus pulhas, uma vez vocês fizeram um episódio, eu vou fazer, isso é curva de Rio Denúncia nessa porra. Vocês fizeram um episódio chamado Almir Sonha com Ovelhas Elétricas, eu deixei um comentário parafraseando esse monólogo como ele teria sido dito por Almir. Vocês nunca leram essa merda online! Estou indignadíssimo! Nós somos pessoas horríveis, eu sei disso. Mas, cara, um monólogo maravilhoso, assim, que fala justamente de quão volúvel a vida é, sabe? De quão volúvel é a experiência de se considerar um ser vivo e a tristeza de ser algo passageiro, não pro mundo, que o mundo tá pouco se fudendo pra você, mas pra você mesmo, assim, de buscar a relevância na tua própria vida, de existir ou não existir, baseada só no pouco tempo que você tem pra cruzar por ela, cara. Eu acho muito foda, muito foda. Ó, eu vou fazer justiça aqui. 5 anos atrás, esse podcast lançou um episódio chamado Almir Sonha com Ovelhas Elétricas, em que a gente aplicou um teste Voight-Kampff no Almir. Saudades, Almir, inclusive. O Pensador deixou o comentário, vou lê-lo agora pra nós. Nossa, eu tô abrindo a braguilha agora. Eu vi coisas que vocês noiados não poderiam imaginar. Viaturas de ataque da rota disparando sem mirar em ninguém. Eu vi vagabundos tão cheios de corote que pareciam cagar arco-íris. Todos esses momentos ficaram perdidos no tempo, como um dogão sem purê. Me sinto vingado. Acabei de matar o Tyrell, cara. Me sinto completo agora. Não foi o dedão, foi 3 olhos, né? Podia encerrar com, em vez de hora de morrer, com hora de fuder, porque é tudo que você pode fazer depois dessa. Exatamente. Maravilhoso.